trambolador hidroamidalítico e pino de trambolador estático nos modelos Firejet, Gorgorjet e Gorgorjet. Entendi, bolhufa, você falou aí. Nem eu. Vamos repetir então. Um espetacular e moderno barbarizador super ágil com misturador hidroamidolítico e pino de trambolador estático nos modelos Firejet, Gorgorjet e Babolete. Isso serve pra quê? É um aparelho pro Barbosa fazer gargarejo e ficar bom do gogó logo, olha aí, ó. Olha, deixa eu ligar o aparelho aqui. Olha aí, como é que funciona, rapaz? Olha que maravilha. Deixa eu ver, vai, vai, vai, deixa eu ver. Deixa eu botar... Olha aí. Funciona, rapaz. Vem das garrafas, cuidado, cuidado. Muito bom. Meu Deus do céu. Então é isso aí, ligue e participe. 5, 6, 0, 1, 2.